E aí, como foi o dia de vocês? Então, foi daquele jeito, do melhor jeito que você pode ser do jeito, ou seja, uma merda. Aquele diazinho normal de trabalho, tirando, se não fosse a prova desgraçada que a gente fazia na faculdade, mas valeu. Eu não diria bem uma merda, mas enfim, nada de extraordinário, nada de legal e bem cansativo. Exato. O meu dia foi o dia mais merda do ano, que é aquele dia que o pessoal chama os funcionários para eles se reunirem para fazer encontro de grupo. Só que não foi o encontro, foi aquele encontro de grupo de autoestima, sabe? Ah, para vocês melhorarem o tempo. Autoajuda? Público, um palestrante que parece que tomou drogas, é autoajuda total. Só que tinha um diferencial. É que, como eu trabalho na área de vigilância, né? E recentemente tivemos uns roubos aqui e um vigia foi esfaqueado. Qual é o plano? Caralho! Nesse nível aqui. É tipo assim, eles pegam um colégio e aí o que eles fazem? A brilhante ideia. Em vez de diluírem a concentração de acerola e laranjinha, eles tacam todo mundo naquele colégio. Então todos os rejeitados, todos os fracassados, todos os futuros limpadores de piscina estão lá. É complicado. Aí o que acontece? Eles esfaquearam o cara, aí faz uma reunião com todo mundo pra tranquilizar, faz aquela coisa de autoajuda, e aí vem aquela conversa. Os primeiros 5 minutos foram voltados. Tem a calorinha, cacete. Não, é pior, aquela conversa de bem assim. Vigilante X que tá no colégio bacana, trocar de lugar com o vigilante Y que tá no colégio fudido. Genial, cara. É, tipo, pega um cara que não está acostumado com a preta e joga ele numa área estranha. Quais são as chances de dar errado? É o lugar mais hostil possível. Exatamente. Aí já mais falando de uma maneira mais abrangendo mais o assunto, né? Hoje eu fui trabalhar, caminho, chegando o ônibus assim no caminho, ó, um tiroteio, rapaz. Normal, né? Quem encontra aqui? Também, tiroteio, mas viu assim, rolou uma meia dúzia de tiro e tal, e já, a galera já, opa. Mas ninguém precisou ser bacana nada, não. Mas laranjinha, qual foi? Deve ter sido alguma coisa assim. Ou laranjinha e acerola versus a polícia, vai saber. Aí todo mundo saiu, comeu sanduíche, saiu fora. Só que semana passada também mataram um cara aqui. Detalhe, no mesmo bairro que esfaquearam esse vigilante, por coincidência. Olha só, que lugar agradável. Assaz aprazível. A violência tá crescendo a níveis bizarros pra cá, pra Amazonas. Parece que depois que aqueles helicópteros invadiram o Rio de Janeiro, os traficantes vieram pra cá. Eles todos se voltaram pra área da fronteira. Entende? Que merda. Meu filho, nosso país não tem 70 mil assassinatos aproximadamente todo ano à toa. Engraçado que a gente é desarmado, mas a gente tem um dos recordes que mais mata com arma e tal. É uma ironia até. Você pega os países em que a arma ela é única assim, que acha. Então é, não é, é. Caramba, me fugiu, não, agora é foda. A população pode usar, né? Legalizada, A quantidade de assassinatos por ano cai absurdamente. Tem, lógico. Mas depende, cara. É questão do... Aí já entra na parte mais política da coisa. Que, por exemplo, os Estados Unidos, que é o país mais armado do mundo, praticamente, só. É um dos mais importantes países armados do mundo. É só que os caras têm arma já fazem, sei lá, 120 anos, tá ligado? Quando eles fizeram a constituição deles... 120 não, sei lá, 150, 200 anos. Quando eles fizeram a Constituição de Independência deles, a segunda emenda, que é o segundo artigo da Independência, legaliza isso. Então, desde aquela época, há mais de 100 anos, os caras já estão acostumados a lidar com armas, a ter armas, né? Então, assim, não vai ser a mesma reação. Se a gente tivesse há 50 anos, que seja, 30 anos, não seria a mesma coisa que os caras que têm 150 claro anos. Claro que não é só isso, né? As leis lá funcionam, né? Tem isso também. Ah, sim. Definitivamente. Lá, se você baixar qualquer coisa pirata, Lá, se você baixar qualquer coisa pirata, por exemplo, lá você é chamado atenção, amigo. O provedor te liga e fala, ó, tu baixou isso aqui. Se fizer de novo, corta a conexão. Ele funciona. Exatamente. Não, e não só tem, Esse é um exemplo bem cotidiano, né? Só que também funciona pra todo o resto, né, cara? Não, não tem molhar a mão do guarda ou besteirinha, tá ligado? É, pode até ser que tem, cara, mas é muito pouco, cara. É muito pouco. Não, é muito menos que aqui, né, cara? Muito pô, menos. Bem menos. É, tem o chamado jeitinho brasileiro. É, lei de Gerson. Lei de Gerson. Lei de Gerson, é verdade. Lei de Gerson. Eu tô falando. A famosa, querida Lei de Gerson. Pior que esse número cai até em países assim. Eu não tô falando de países mais evoluídos, eu não tô falando só dos Estados Unidos, tô falando que é armamentista declarado, que tá até na Constituição. Eu tô falando de Hungria, Europa, essas coisas. Sim. Tipo, tá tendo esse rolo ultimamente com a União Europeia, que todo mundo tá dizendo que a galera quer sair do bloco da União Europeia pra ficar mais independente, que é pra poder guerrear um com o outro. Ah. É tipo a União Europeia como se fosse uma marra, fosse um pacto que todo mundo de não agressão, que tá todo mundo querendo sair dele, que é pra poder se matar, porque, vamos ser francos, em toda a história, Europa, Escócia, Vikings, irlandeses, espanhóis, eles caíram numa porradaria insana. E só agora, nos últimos 50 anos, que eles deram uma parada. Tipo, uma hora explodiu isso, né, cara? Ainda mete os Mohamed no meio, aí que vai explodir mesmo. Mohamed, Ziz, aí tá beleza. Mas então, cara, acho que não é bem isso não, velho. É mais porque, assim, cara, assim, os caras lá são quem mais entende de guerra no mundo, né? Por razões óbvias. Principalmente nesse século que teve duas guerras absurdas. Os caras não sabem que, tipo, cair na porrada pra pegar recurso do outro, igual os Estados Unidos faz, não dá certo. Até os Estados Unidos também que vive fazendo isso. Acredito que ou os caras eles vão dominar pela força, o que é muito provável que aconteça, ou sei lá, cara, todo mundo começa a boicotar eles, começa a foder eles economicamente, tipo a China assim, chega, não vou mais vender nada pra ti, fode os Estados Unidos, e a economia do país vira uma merda, tá ligado? Mas, a não ser que aconteça isso também. Mas assim, pra eles continuarem fazendo o que eles fazem, né? Ah, vamos invadir o país com petróleo, botar uma desculpinha meia boca aqui de criança de 5 anos que inventou praticamente. E vai ser esse o motivo da gente guerrear com esses caras. E lá não tem muito essa vantagem, né? Os caras eles já não tem muito recurso. Se for foder outro país, todos os outros vão querer fazer retaliar, né? Ainda mais, por exemplo, porque né, o Reino Unido, né? Ah, se os caras quiserem mesmo bancar uma de Estados Unidos e começar a dar tapa na cara dos outros pra poder pegar recurso ou qualquer coisa do tipo, cara, tem mais uns 20 países ali do lado que podem foder eles bonitinho. Cara. Era... E mas a questão da União Europeia, pelo pouco que eu li, só te interrompendo um pouquinho, é que foi principalmente por causa da Grécia, que ela entrou na União Europeia recentemente, só que o país está quebrado, eles fizeram um monte de uma pedalada fiscal lá para poder dizer que tinha uma economia boa, boa o suficiente para conseguir entrar no clubinho ali da União Europeia. Só que esses caras não estavam, só que assim, eles também têm um acordo de se ajudar, né, economicamente e tal. E como o cara que tem mais grana, que é o Reino Unido, que teve que desembolsar uma puta grana pra conseguir equilibrar as contas da Grécia, que era o cara com pouca grana, aí meio que tá fudendo o país, né? Aí você fala assim, cara, você tem que ficar bancando os outros porque os caras entram no grupinho e não tem grana pra se manter, então eu prefiro sair dessa merda, cara. Então é mais nessa questão. Assim, eu posso estar errado, eu li por cima, né? Não fiz nenhuma análise muito profunda, nenhuma leitura muito extensa, mas... Resumindo o que eu falei, tipo, não é bem porque esse cara tá tapando a cara dos outros, é mais porque a Grécia tá fudendo a economia deles, tá ligado? Ah, é foda, é que nem aquele colega de sala de aula que vai fazer trabalho de grupo contigo, né? E, puta, melhor analogia possível, é exatamente isso. É, ele fica te segurando. O cara só chega, bota o nome no grupo, ou bota o meu nome aí, cara, bota o meu nome aí. Na hora de apresentar ele fala tudo errado, fala um monte de merda, segura o cartaz lá na frente e, nossa, o nosso trabalho foi foda. Eles são, é um colega de grupo, só que é de um grupo que todo mundo já brigou com todo mundo. Porque a Alemanha, Hungria, Escócia, todo mundo se odeia, só que não pode fazer nada porque tá no mesmo grupo. Que é pior, hein? Ah, mas se odiar, se for, tipo, Brasil e Argentina, foda-se também, né, cara? Não é bem uma briga, cara, é só uma gente, briga, a gente, né? Nunca brigou assim com a Argentina, a gente nunca. Ah. Cara, a gente brigou com o Uruguai, né? Uruguai não, o Paraguai, né, acho. A gente fudeu o Paraguai, né? A gente tomou o Acre. Ou seja, a gente não ganhou nada. Pelo que eu sei, o Acre foi trocado por um jegue e uma garrafa de cachaça. Foi bem tomado, foi comprado, né? Foi comprado por um valor barato, mas foi, né? Ou seja, eu também, uma posso coisa... estar errado, né? A minha fonte é o Nerdcast, né? Então não é aquela. Caralho. Ai, ai, ai. Que fonte, hein? Ai, vamos logo começar esse programa. O negócio tá feio. Então, tá, quem vai ser o host? Quem vai ser o host? Peraí, ô Felipe, o que é que tu tá no GM, cara? Isso vai pro eixo. De alguma forma. Ele tá gemendo, ele tá a cada 5 segundos, não entendi o motivo. Santo. Preto velho. Baixa aí, preto, baixa. Quer cachaça, fazendo, preto? Quer fazendo tá fazendo a longe do Santos? Quer que eu mate uma A banda tá baixa. Que isso? É uma vaca que a gente tá aqui fazendo o cast. Droga, é essa? Não tá fazendo coisas de cunho sexual, não, né? Não, não quero participar disso. É isso que eu Que porra é essa? Felipe, tá ouvindo a gente? Você tá bem? O negócio é comer. Ai! Não, você é burro, cara. Que loucura. Que burro, dá zero pra ele. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido, amado, salve, salve podcast Pode Crer. Estou aqui eu... Estamos aqui, eu, o Samu e o nosso amigo querido salve salve Lubeck. Saúde. Saúde. Opa. Opa. Muito obrigado. E vamos aqui conversar sobre algumas. Não conversar, mas indicar, fazer algumas recomendações de coisas que nós temos consumido atualmente. É isso aí, porque afinal de contas, se a gente usa é porque deve ser muito foda. Ou deve ser. Nos dois sentidos, deve ser ou muito bom ou muito. Ou muito. Vamos dizer assim, arbitrário. Então, né? Pra alguém isso é bom, né? Então vamos lá, você escute, você decida. E pra alguém pode ser legal. Se for bom. Okay. Exatamente, pode ser que de repente talvez seja bom pra alguém. Então, vamos nessa. Pronto. Aí bota a musiquinha. Nós vamos pra um lugar muito louco, meu irmão. Tá, então vamos lá. Começa tu aí. Ou melhor, não, eu sou o host, né? Deixa que eu começo. Então, começo aqui eu com a minha primeira recomendação, que é o joguinho tão bem falado e tão xingado para aqueles que o jogam, que é o Dark Souls 3. Esse jogo você encontra nas plataformas PS4, Xbox One e também no computador. Também para PC, né? Através do Steam. Console, né? Console. Eu tô jogando atualmente no console, no PS4. Porque meu PC ele já tá pra lá de Bagdá, assim, pra jogos. Né? Tipo assim, se eu vou ter um videogame que eu consiga jogar com pessoas online, então pegar o melhor deles, né? Aí. Esse jogo ele é essencialmente uma continuação direta do Dark Souls 2, mas ele leva muito mais em consideração o primeiro do que o segundo. Assim como o primeiro jogo da série, ele tem uma mecânica muito boa de tanto de combate, de movimentação, resposta dos controles, é bem acima da média. Ele não chega a ser um hack and slash de precisão, só que ele tem uma jogabilidade muito única. Se você não conhece ainda essa série, nunca jogou esse jogo, então é uma boa oportunidade para você começar. Embora ele seja o terceiro de uma série, você pode jogar ele por si só, que o conteúdo que você encontra nele já é o suficiente para conseguir se ambientar, conseguir entender bem como é que funciona o mundo, porque que tudo é daquele jeito e tudo mais. E aí, quem sabe, de repente você aproveita com alguma Summer Sale ou do Steam, uma promoção de Natal, ou quem sabe até um jogo usado ali para você conseguir jogar os antigos ou o primeiro e o segundo jogo da série futuramente. Vale muito a pena, eu recomendo fortemente. Tá, esse jogo ele é muito bom pra você que não conhece ainda a série. Ele tá bem equilibrado na questão de mecânicas. Ele tem uma boa variedade de inimigos e ele é um jogo que responde muito bem aos comandos que você utiliza. Caso você não tenha jogado os anteriores da série, só um pouquinho. Caso você não tenha jogado as anteriores da série, você tem a oportunidade de, jogando esse jogo, gostando, você pegar numa promoção aí futura, os jogos antigos que também valem muito a pena de serem jogados. E você não precisa saber o que aconteceu antes pra jogar esse. Ele, por si só, ele é muito conciso dentro da própria história. E o modo online? Pode ir pro Telber. Pode dizer o modo online dele. Tem modo online, então, batalha, cara, PVP, que hoje em dia todo sim, mundo tem sim. Isso, né? Sim, sim. Não, tem sim, senhor. Inclusive, ele tem um modo online muito único, que esse modo online, ele é integrado à história. Tu não vai no menu do jogo e coloca lá modo online e modo offline, ou aperta start, ou option, no caso do PS4, e coloca num menu pra jogar online. Se você está online, seu videogame ou seu computador está conectado à internet, você usa um link dentro do jogo, que faz parte da história do jogo também, e você pode invocar outros jogadores para jogar. Então, por exemplo, tá você e seu amigo jogando o jogo. Você chama o seu amigo, ele entra no seu mundo, então basicamente tudo que vocês fizerem modifica o seu jogo, modifica o seu save, né? E vocês fazem a cooperação ali, vocês jogam um multiplayer e fazem o que tiver que fazer, matar um boss, passar uma parte mais difícil, né? E o contrário também é válido. Então, por exemplo, você e seu amigo, vocês mataram um determinado chefe. Esse chefe foi o do seu mundo, porque foi você que chamou o seu amigo. Mas no mundo do teu amigo, não quer dizer que o chefe ele não está morto, na verdade. Então ele pode te chamar de volta e tu ajuda ele a matar esse mesmo chefe. Então, funciona de uma maneira bem interessante. Tem uma mecânica também de invasão, né? Você pode fazer um PVP ali, ou forçar um PVP até. Você invade o mundo de um outro jogador e faz uma luta um contra um, ou um contra dois, um contra três. Depende se de repente a pessoa que você vai invadir já tá com um amigo ali fazendo a parte, né? Fazendo o grupo. Então aí você vai na sorte e se pegar um cara sozinho, beleza. Se não pegar, né? Pior pro time. Mas é bem interessante, assim, é bem divertido. Isso dá um replay a mais, sabia? Porque além de você ter que matar o seu próprio boss, pode matar o teu amigo, isso é um fator de replay muito bom, porque geralmente é assim, quando tu mata, na maioria desses jogos, tu matou um boss, aí tá os dois no modo campanha, dos dois, né? E aí sim, os dois não vão ter que matar aquele boss, tipo, de novo, tipo, eu matei o teu boss, agora me ajuda a matar o meu, entende? Isso aumenta o fator de replay, sim, de uma certa forma. Com certeza, inclusive assim, no Dark Souls, no 3 agora, ele tem uma mecânica um pouco diferente do primeiro, que é o que eu tô mais acostumado, por exemplo. Que assim, você pode chamar um amigo, né, e ali vocês não se batem, né, um na casa dando ao outro. Mas também dá pra chamar dá pra invocar propositalmente um cara pra fazer PVP contigo. E também tem um espírito roxo, porque assim, chama um amigo, ele aparece como um espírito branco ou dourado, né. Se for um inimigo, ele entra como um espírito vermelho. Tem um espírito azul também, que é um específico, que é um cara que ele é meio que é o policial da parada ali, é um paladino, que ele chega e vai punir os caras que invadem muito outros jogadores, né? E também tem um espírito roxo, que ele meio que ele pode ser aliado ou ele pode ser inimigo, o cara que decide o que ele vai ser ali dentro do teu jogo, também tem essa parte. Então se tu pega um cara roxo, de repente tu fica meio assim, de olho no cara e tal, pra não te pegar de prevenido, de repente tá só fingindo que é amigo e vai lá te sacaneia, sabe? E é bem divertido, assim, E mesmo quando você amiga, morre, assim, você fez um PVP, você... Como é que foi? Amiga pra essas coisas desde os brigas de rua. Amiga feito pra sacanear o outro. Tipo, tá lá um inimigo então. E em vez de bater no cara, vai bater no amigo. Eu fazia muito isso no Final Fight. Nossa, caralho. Eu ia xingar muito se eu jogasse contigo. Mas, então, aí tem essa questão. E tem o seguinte, assim, tu morreu e tal, tu perde tuas coisas, assim, por exemplo, tu tens 1000 de almas ali, o cara te matou, ele ganha 1000 de almas, mas tu volta no lugar que tu morreu e tu pega essas 1000 almas também, então meio que tu não tem lá grande prejuízo fazendo o PVP, e é bem divertido, assim. O único problema que talvez no PS4 eu tenha percebido é que ele tem um pouquinho de lag ali, você meio que tá um terço de segundo, assim, atrasado, mas... Sabendo jogar, atrapalha um pouco, mas dá pra jogar. Console não é um PC. Cara, não vamos pedir muito do pobre console. Não, para, é um PS4, rapaz. Mas não é nem essa questão, é mais porque possivelmente são. Eu tô pegando só gringo, não tô pegando brasileiro pra jogar junto. Então, o cara que mora do outro lado do planeta não tem muito o que fazer pra reduzir o lag mesmo. Mas essa é a minha recomendação. aconselho que tanto aqueles que gostam do jogo joguem, principalmente, mesmo que você não jogue, dê uma chance, possivelmente você vai gostar. Aprenda que morrer é chato pra caralho nesse jogo, mas faz parte do jogo, e se você tiver paciência de aprender a superar a perda da morte dentro do jogo, você vai conseguir possivelmente se divertir bastante. Recomendar também pra quem gosta de desafios. E o jogo, assim, apesar de todo mundo falar que, meu Deus, um jogo muito difícil, cara, ele não é tão difícil assim, ele só quer um pouquinho da tua atenção pra... Ele é um jogo carente, ele só quer um pouco da tua atenção. Dá um pouquinho de atenção, seja um pouquinho paciente, e você vai conseguir se divertir sem sombra de dúvidas. Essa é a minha recomendação. Legal. Eu vou dar uma recomendação do jogo, mas é um jogo velho, porque... Pra mim é novo, porque eu sempre saio esmiuçando, fuçando. Esmiuço, fuço aqui, fuço ali. E aí... Esse mês saiu Mighty No. 9, mês passado, né? Sim. Saiu Mighty No. 9. E aí foi aquela bosta, aquela decepção, aquele momento de horror pra toda a comunidade game. Porque a galera esperava o Mega Man, e aí recebeu aquilo, né? Então vamos falar a verdade, todo mundo esperava o Mega Man X. Alguma coisa daquele nível de qualidade, daquele padrão, entende? E aí recebeu um jogo mal feito, seja mal feito, estava mal feito. Mas tudo bem, é um jogo. Que nem o cara falou, não é do jeito que a galera queria, mas do jeito que eles receberam. Melhor que, como diz o próprio criador do Mighty No. 9, melhor que nada, né? Até o Sonic não foi o cara do Sonic, não foi o perfil do Sonic que falou isso? Não, ele falou melhor que nada. Aí o Sonic repetiu a frase: melhor que nada. aí depois eu, bem pau da vida, saí procurando jogos. Um jogo tipo, um joguinho que pudesse, sei lá, me tirar aquele gosto ruim da boca, entende? aquela sensação ruim. Aí eu procurei Mega Man. Aí coloquei, eu já zerei todos os Mega Mans, eu me gabo disso, por quê? Porque primeiro que eu sou fã. Todos os Mega Mans? Todos do clássico até o 8. Não, mentira, eu não zerei os de Wii. Os de Wii, o 8 e o 9. Não, o 9 e o 10. Saíram pro Wii. Caramba. Eu não zerei o 9 e 10, mas os Mega Man X, Mega Man e Mega Man e Mega Man clássico já. Eu sou até do tipo que baixa jogo feito por fã. Cara, então o Dark Souls vai tirar de letra. Por aí. Aí procurando o Mega Man, não achei Mega Man. Não achei um Mega Man que... um Mega Man que fosse Mega Man. Que desse aquele espírito, aquele desafio, aquela jogabilidade. Aí, eu, pesquisando em consoles antigos, eu achei o PC Engine, que é o videogame da Hudson, que todo mundo bagunçava aqui. É um videogame feito pra jogar Bomberman em jogo de nave. Só que eles têm um Mega Man. Só que eles têm um Mega Man. Aliás, é uma cópia descarada do Mega Man, porque é assim. A Hudson naquela época, ela vivia tentando agradar o público de tanta forma. Aí vamos supor, saiu o Zelda. Aí o que eles fazem? Eles fazem o Zelda deles, que é o Nextopia, que é um jogo muito parecido com o Zelda. Depois sai, não tem Street Fighter. Aí lançaram um jogo similar ao Street Fighter. E por aí vai. E aí, que pra agradar a galera de Mega Man, eles têm esse jogo Kaizoku Shoujin Shubibimen. Nossa. Que é um jogo Kaizoku de plataforma. Kaizoku Shoujin é o guerreiro e o pirata? É, Kaizoku Shoujin Shubibimen. Que é basicamente um garoto, que ele se traveste com um uniforme robótico. E a versão dele, de americano, ele foi traduzido como Shockman. Tá percebendo? Caramba. Tá percebendo a fonética, a coincidência? A semelhança. Então, basicamente, sim, o jogo é um Mega Man. Eu pensei em... Mas ele, que, ele é um bom jogo? Ele é um bom jogo. Ele tem três jogos. Ele tem os primeiros dois jogos, eles são pro Hulkar, tipo, pro cartucho, que o PC Engine tem versão em cartucho e CD. Então, os primeiros dois são em cartucho. E são bons, jogabilidade, chefes grandes, gráficos coloridos. Porque o PC Engine, ele lembra um console 16 de 8, ele é um console de 8 bits que parece 16 bits, entende? O gráfico dele é um pouquinho mais esticado que o normal, então passa aquela ilusão de que nossa, é uma coisa maior e tal. E aí dá, passa uma sensação de que é mais. Mas ele é 8 bits, que depois ganhou uma expansão de 16. E aí que eu achei esse jogo. E cara, primeiro que ele tem um velho mentor, segundo que ele evolui, ele passa de nível, mata os chefes, consegue armas. É muito bom. Então eu quero deixar essa recomendação velha, vinda do passado. Passado obscuro, retro. Eita! Passou aquele rachador. É o rachador do pica-pau? O que tá procurando? Tô procurando rachadores. Rachador? O que é? É um cara que vai. Que faz assim? Não, assim. Ah, morei! Eu não fiz. Eu fiz. Eu vi um rachador. O rachador faz assim? Não, ele faz Você lembra? Do rachador do... Cara, vagamente disso. Caraca. Então, pois é, esse jogo é um jogo bom. É um Mega Man. Pra galera que é uma boa opção. Porque se os jogos novos não estão agradando, vamos dar os jogos velhos, senhores. É um jogo pra quem não é criado a leite com pera nem ovo maltino. Exatamente. Esse jogo, cara, o primeiro subchefe é rápido. Ele lembra um boss do... Já o primeiro subchefe, logo na primeira fase, bem no comecinho, tu mal anda. Os primeiros três inimigos já são rápidos, já são no nível que tu encontrava, sabe, lá pra uma das fases principais. É bem interessante. Os caras naquela época, eles queriam imitar mesmo os arcades, que era pra matar o cara rápido, pra ele continuar no jogo. Então eu recomendo Kaizoku Shoujin Subibime, também conhecido como Shockme. Para PC Engine, exclusivo desse console. Muito bom não, excelente. O jogo tem notas notas muito boas, assim, principalmente porque o console, ele, jogo rápido naquela época era um desafio, né? Se for o Sonic, poucos jogos já tinham tanta velocidade. Então, esse jogo se destaca também por isso. E pela ação, né? Porque o Mega Man, né? Mega Man da vida. Deixa eu ver aqui se encontro informações sobre essa coisa aqui. Pera aí. Informações. Tá aqui, PC Engine, jogo de ação. Blá blá blá. Eita. Ó, esse que eu acho invocado. PC Engine é um console que poucos jogos foram traduzidos do americano. Ele é um console muito japonês mesmo. Muito de japonês mesmo. Tem pouquíssimas informações sobre ele. E pelo que eu sei, esse console, ele fez bastante sucesso no Japão na época, né? Pois é. Fez muito sucesso no Japão. Poucos vieram pra cá, principalmente. E principalmente o poucos. É o tipo de jogo que merece tu jogar com fac. Já sabe o que é fac? Sei, sim, determinado. Aquele manual que tu vê na internet, vai pra direita, vai ali. Esse é um dos poucos. Os jogos de PC Engine são. Os RPGs principalmente. São um dos poucos jogos que eu creio. Que justificam o uso de fac na internet. Porque quando lança a tradução no jogo, eu até. baixo o jogo traduzido e tal, pra ver, pra zerar ele com o desafio clássico, mas como não tem o PC Engine, a maioria dos jogos não são traduzidos, eu recomendo que você pegue uma FAQ e vá se guiando pela história da FAQ. Tu vai lá ver a história, vê, tá aqui, ó, ele foi lançado no Virtual Console, no Wii, então a galera que tem o Wii, os dois, podem jogar ele. É, manda ver, mano. Uma boa recomendação, sempre começa. O nome do personagem é Arnold Tatsuki no Japão, e a personagem Sonia, que é a Pico, meu Deus. Eles são dois estudantes que combatem um doutor malvado, ou seja, Rock and Roll do Mega Man, só que com outro nome. Olha, basicamente é um Mega Man, só que com seres humanos, usando armaduras. Olha aí, é um Mega Man com armaduras. E o game recebeu boas críticas, principalmente com os levels de design dele. Fora isso, é um game de 8 bits, mas então eu deixo aqui essa recomendação para você que se desapontou com Mighty No. 9, porque você olha para trás e vai ver algo maravilhoso ainda. Se você não acha coisa de boa no futuro, busque no passado, que você tem muita coisa boa. Eu recomendo. Bom, vamos lá. Minha recomendação agora é de um anime. Um anime muito conhecido, muito aclamado, chamado Ghost in the Shell. Mas o que eu trago hoje é o Ghost in the Shell Standalone Complex. Um anime? Essa série é um anime, exatamente. É, o Ghost in the Shell, ele, pra quem não conhece, ele é... Como é que eu vou dizer? Ele é escrito, né? Ele é escrito e desenhado por um mangaka, obviamente japonês, né, chamado Masamune Shirow, que ele é muito conhecido por fazer séries policiais cyberpunk com muito uso de tecnologia. Ele se atém muito a detalhes na parte mecânica na parte mecânica e também assim, biomecânica, né, dos componentes, dos personagens, dos equipamentos. Então, assim, ele é muito bonito. Acredito que quem gosta bastante de máquinas, ou, sei lá, quem estuda mecatrônica e afins, acredito que também vai gostar bastante. Porque ele é muito bom nessa parte, parte visual, né? Mas ele também sempre tem boas histórias, boas investigações, porque normalmente envolve policiais, envolve agências secretas. Também tem o Appleseed, que também é dele, e tem uma série de anime dos anos 80, mas também tem alguns filmes, inclusive o terceiro deles, que é o Appleseed, esqueci agora, acho que é o Alpha, que é o terceiro filme da série, e também está no Netflix, inclusive dublado em português, para quem não é muito familiarizado em ler coisas legendadas. E apesar da história ser meio rasa, assim, ele é muito bonito. O Fantasma do Futuro, o primeiro filme? Exatamente, esse é o primeiro filme do Ghost in the Shell, O Fantasma do Futuro. Também tem dublado no Netflix, que é um que, assim, eu não assisti ainda, ele tá na minha lista para assistir, mas, assim, depois de ter assistido essa série Standalone Complex, eu me interessei muito em ver. Eu ainda não vi porque eu tô esperando ter companhia pra fazer isso. Mas... deixa eu até abrir aqui... Mas com certeza é o errado, sou eu. Deixa eu abrir o mal aqui pra poder ver direitinho os dados técnicos do anime. Ghost in the Shell. Falando em Cyberpunk, cara, tem que assistir. Então vamos lá. O anime. Não, saiu hoje, calma, cara, dá um desconto. Vamos lá. O anime. O Ghost in the Shell Standalone Complex, ele é uma série que foi ao ar em 2002. Ele tem 26 episódios da primeira temporada, possui também uma segunda temporada de mais 26 episódios, e possui também mais um longa-metragem. Tá? O Ghost in the Shell, o personagem central dele é a Motoko Kusanagi. Ela é uma mulher que teve uma doença quando era criança, e ela teve todo o corpo dela... trocado, né, substituído por um corpo cibernético, exceto pelo cérebro. Então ela é um ciborgue completo, como eles chamam. Exatamente, ela é lésbica. E isso é trazido em dado momento por um outro personagem, que é o Batou, que também tem muitas histórias com ele, muitos episódios focados nele, e ele também participa da maior parte dos episódios e maior parte dos casos. Que ele até pergunta pra ela, tá, se você gosta de você gosta de mulher e tudo mais, e não é muito feminina e não sei o quê, por que você não usa um corpo de homem? Tipo, você consegue fazer isso? Ele até questiona ela sobre isso, e é muito interessante, assim. E... é interessante então, que ela pode trocar tem... de corpo a hora que ela quiser, mas ela, apesar de ter gosto masculino, ela prefere um corpo feminino. É isso que é interessante. É, então, ela se sente bem com o corpo de mulher, né? E assim, e é como tu falou, ela tem essa possibilidade, mas ela mesmo fala, tá, eu não uso. Ele fala assim, nesse momento que o Batom, né, esse personagem questiona ela, ela não, até dá uma brincada com ele, não, assim, não, e fala, assim, não tem por que eu ter um corpo maior e mais forte de homem se o meu corpo feminino ele é ágil o suficiente pra conseguir lidar com qualquer problema. Não, eu agora eu fiquei pensando, se ela é uma robô, vamos colocar assim, robô, que ela é gostosa. Ela é uma robô. A robô? Robô. E imagina os brinquedos que ela não usa na hora do tiro-liro lá. Ah, não, cara, não, nesse mundo, eles não precisam de brinquedos, eles colocam qualquer coisa. Liga direto no cérebro alguma coisa, tipo Matrix, tá ligado? Já liga no cabo USB ali e vai que vai. E assim, sobre a história do anime, ela é focada numa agência de inteligência, tipo uma agência secreta do governo chamada Seção 9, ou Section 9, que eles são meio que eles são um grupo de elite do governo, né, um grupo secreto, e são pessoas altamente habilidosas, cada uma com a sua especialidade, nem todos eles vão a campo, alguns ficam na base pesquisando informações, fazendo, hackeando, né, equipamentos e sistemas de segurança para conseguir informações, e é tudo liderado também por pelo Daisuke Aramaki, que já é um senhor de idade, e ele já tem muita experiência nessa parte de trabalhar com agência secreta, lidar com o governo, ele conhece muitas pessoas, ele também tem muita influência, né? E eles acabam sempre investigando determinados casos, às vezes de sequestro, às vezes de lidar com algum robô, algum autômato que está fugindo do controle, mas tem uma situação meio esquisita, fazendo investigações de assassinatos e por aí vai. Ele, embora seja cyberpunk, seja futurista, né, com muitas tecnologias e tal, ele não é focado só em tecnologia, só em computador, ele trata muito essa parte humana, né? Até como a gente comentou antes ali sobre ela ser lésbica e ela ter essa possibilidade de trocar de corpo, tem muito essa questão também humana e filosófica de quando é que você deixa de ser humano porque tem muitas partes robóticas, ou o que faz você um ser humano, né? O que faz diferente ela, que tem um cérebro e tem um corpo todo cibernético, o que ela tem de diferente de um ser humano que não tem nenhum tipo de implante, né? Embora nesse mundo uma pessoa com zero implante praticamente não existe, não exista, né? Mas, enfim. Tem bastante dessa parte. Inclusive, eles têm alguns robôs chamados Tachikoma, que parecem mais ou menos com um robô-aranha, meio arredondado assim. E eles têm uma inteligência artificial verdadeira, que eles pensam, raciocinam e têm personalidades, né? E em dado momento acontece um evento que é um micro-spoiler, que eles começam a se questionar, começam a ter curiosidade, começam a desenvolver alguns traços assim, humanos, né? E eles começam a divergir mais, cada vez mais, a personalidade um do outro, começam a fazer questionamentos sobre a vida e começa a pensar também, e meio que faz você como espectador se questionar assim, pô, mas peraí, eles são robôs, eles não nasceram, né? Mas eles têm personalidade, eles têm gostos, eles fazem o que eles querem. Então, pô, será que isso também não torna eles humanos? Então, traz bastante esse tipo de discussão, e assim, ele é muito bom tanto nas cenas de ação, quanto na investigação, na parte mais policial, mais thriller, mas também tem bastante essa questão filosófica que é bastante interessante, assim. E embora o anime seja de 2002, não seja um primor de qualidade técnica atualmente, ele ainda assim é muito bonito, ele não faz feio assim em nenhuma parte, né? Ele tem uma trilha muito interessante, embora a música dele eu acho uma parte, né? Praticamente, cara, ele é tão bom assim que... Sim, ele é tão bom que mesmo hoje em dia tu consegue ver. É como assistir o Mad Max 2 ainda hoje em dia, que embora seja um filme dos anos 80, final dos 80, início dos 90, tu consegue ver até hoje tão bom que ele é. O mesmo se aplica a esse filme. Esse anime, que embora não seja tão velho, tu bate o olho, tu vê que é um negócio mais antigo, mas ainda assim ele continua bom mesmo nessa parte técnica. Só que ainda só pela própria história, independente dele ser tecnicamente, visualmente feio, ele ainda se supera só por isso, né? Então, tem outros personagens também, como esse Batou que eu falei, que ele também já é mais, ele já é mais bruto, assim, ele gosta de, embora seja um ciborgue, ele também faz exercícios físicos, ele é bastante ligado nessa parte de esporte também, ele gosta bastante de carros antigos, carros muscles, e tem outros personagens, que tem o Saito, que é um sniper, tem o Togusa, que ele é um policial, que ele tem pouquíssimos implantes, né, só tem os implantes mais básicos que as pessoas utilizam, e ele é mais um tipo detetive da moda antiga, ele investiga bastante, ele usa um revólver, não usa uma pistola como os outros. Cada um tem uma personalidade assim, muito única, muito própria, e a interação de todos eles é muito interessante, assim. É realmente altamente recomendado. Esses personagens, essa variação dos personagens, eu acho, é interessante, sabe por quê? Porque ela também adiciona. Ela adiciona assim como um jogo com várias jogabilidades, porque cada um dos detetives tem os limites, então os personagens eles têm formas diferentes de agir, de investigar, então torna a narrativa interessante. Tipo, a Motoko, eu acho interessante que deixo pra ela as partes de ação, porque ela é mais robô. Então, esse daí eu notei esse padrão interessante, esse conceito. Sim, e também outra coisa, cada um é especializado numa coisa. Por exemplo, a Motoko, ela é uma hacker assim, muito acima da média, mesmo entre a média dos hackers, né? Ela tem muitas habilidades nessa parte. Ela também é muito boa em fazer investigação, em fazer as conexões ali que precisa, as investigações necessárias para o caso. Ela é muito boa nessa parte. O Batou, ele é muito bom assim, na parte mais bruta. Ele, como ele também entende de esporte, assim, conhece atletas. Ele, inclusive, tem o caso que ele resolve por ele ter esse conhecimento dele. Ele também é muito bom assim, quando tem que ir a campo, dar porrada, dar tiro. Ele também sempre está ali na linha de frente. Alô? Opa! Ei. Olha só quem apareceu, senhor Kalil. Cheguei. Ai! Cheguei. Ai, ui. Cheguei, amigas. Ai! Olha, no meio do nosso programa, vai entrar? Cheguei. Vamos ver. Sobre o que quer ver? É sobre indicações. Indicações? É. Indicações do quê? Indicações do que você gosta, gerais. Recomendações. Sim. Recomendações. Primeiro, você tá presente. Olá, eu sou o Kalil. Eu tô. Acho que eu participei só do meu cast. E é isso, é nóis. É isso aí. E Kalil, a gente estava. Kalil, você chegou no meio do nosso cast de recomendações. E a gente estava falando sobre animes. O que que você tem, assim, um anime que traz no seu coração? Não, calma. Pera, calma, Luba. Não terminei de falar, calma. Tô no meio de uma fala. Beleza, vamos lá. Tá, então vamos lá. Voltando, né? Deixa eu botar aqui de volta. Tá, voltando. Sobre o dos personagens, né? Tem a questão do Togusa, que ele é mais detetive modo antigo, então ele tem muito aquele. Como é que eu vou dizer? O sexto sentido de detetive, de investigação, então ele sempre tem um como é que é? Uma linha de raciocínio diferente, ele sempre faz mais a pesquisa na mão, com menos tecnologia, né? Mais com conhecimento prévio que ele também já tem, e por aí vai. Então, é muito interessante a relação entre os personagens, a maneira como eles lidam um com o outro, também é muito interessante assim que, embora a Motoko seja a personagem meio que principal ali, o Batou também meio que fica como secundário ali, o segundo principal. Cada personagem ele tem um episódio que fala mais sobre a sua história, fala mais sobre o que tem passado e como eles são assim fora do trabalho, né? Vamos dizer assim. É altamente recomendado, principalmente assim se você quer um anime que não seja tanto Naruto dando porrada, ou Bleach, One Piece, não quer tanto sair dessa fantasia assim. Você tem esse anime que ele é mais sério, ele é mais centrado, assim, principalmente pra você que não é acostumado com animação japonesa. Você que é acostumado, você vai gostar de qualquer forma. Então, é altamente recomendado que assista pelo menos um ou dois episódios ali, você vai gastar uns 40 minutos e vai conhecer uma história muito boa. Bem. Maneiro. Então, Kalil, vai querer recomendar alguma coisa ou... Cara, de anime, eu assisti bem não, pouco, assim, só tem três animes que eu gostei, não. Assim. Então eu vou deixar calma, a indicação. Assim, recomenda qualquer coisa, tá? Eu tô falando de anime agora, mas eu falei de jogo antes, então Pode ser qualquer coisa. Não, não, vamos falar sobre o que tá rolando. O anime que eu vou deixar, porque eu poderia falar Pokémon, que é o óbvio que eu assisti, e o Kyo, que eu sempre gostei, mas o que eu vou deixar de indicação é o Super 11, mais conhecido como Inazuma Eleven, que é um anime de futebol, cara. É, o pessoal normalmente é idolatra os super campeões e tal, porque tá na memória e tal, um monte de coisa. Mas, cara, o Super 11 marcou a minha infância, apesar de tudo. É um futebol com poderzinho e tal, bacaninha, show de bola. Vale muito a pena assistir. Por que tu gosta? Defina, descreva. Descreva como você descreveria o anime pra alguém. Por culpa do carisma dos personagens e do enredo. O enredo ele acaba se entrelaçando de várias formas. Eu cheguei e acabei com o cast, foi pra ninguém mais falando. Não, tava esperando tu continuar, cara. Não, não. Fala-se dois minutos sobre o negócio, fala mais não, aí. Não, porque, tipo, não tem mais o que falar. É um anime sobre futebol. Especifique. Se eu for falar mais, vou acabar dando spoiler. Cara, começa com um time de futebol incompleto, sem os 11 jogadores. Hoje o personagem principal, que é o goleiro, o Satoru Endo. Ele tem que começar a ajudar o time pra jogar o futebol fronteira, com o campeonato lá do Japão. E aí vai ter uma série de coisas. Vai ter uma hora que eles vão jogar contra alienígenas, vai ter outra hora que eles vão jogar campeonato mundial, que tem até o time do Brasil, o time da Argentina. É bem louco, cara. É muita coisa pra se falar, tipo, em um pedacinho de cast. Acho que só o pessoal vendo que poderia ser interessante. Então, eu vou ver se alguém vai... Então, Calil, me diga por que eu deveria assistir esse anime. Cara, se você gosta de futebol e você gosta de poderes, assista, vale a pena. Porque ele mistura essas duas coisas. Ou se você não gosta de futebol, mas gosta só do fato de usarem poderes, assista. Eu vi muita gente falando que tava vendo esse anime, não pelo fato de ser futebol, mas pelo fato de ele misturar poderes, como se fosse outras coisas de outros animes, de porrada, essas coisas, juntando com futebol, que é um esporte que, assim, ou você gosta ou você odeia. É isso. Então, é um anime de nicho, você quer dizer? Não, que é isso? Ah, um anime de nicho. Não, é. Não, ele perguntou. É um não, porque eu entendi. Não, lixo não. Não, de nicho. Nicho. Nicho, um bloco pequeno. Sim, é, tecnicamente sim. Bom, dá uma outra recomendação então. Cara. Uma recomendação mais longa, longa. Né? Tá. Um jogo. É. Um jogo que eu vou dar de jogo. Tu recomende por quê? Calma aí. Vai ser jogo, filme, música. Tá, eu vou. É, música, se eu for falar. Cara, eu vou dizer que eu vou deixar recomendação de estilo. E aí, de cada estilo, eu vou colocar uma banda. É. Rock, principalmente, pra mim. Principalmente psicodélico. De preferência, Pink Floyd. Pink Floyd é a melhor banda de rock que tem. Tem outra. Os caras tocam muito, as músicas são. Elas têm um sentimento grande na música. Elas têm um efeito muito grande. E eu também gosto muito de MPB, que eu acho que é uma indicação geral. Eu sei que tem muita gente que acha que o estilo é meio lento de música e tal, o estilo mais brega. Mas, cara, o estilo MPB acho que é muito bom. E um dos maiores representantes é o Djavan. Cara, o Djavan faz umas músicas e umas letras fantásticas. É, até aqui meio que uma semi-recomendação já em MPB. De repente, você aí que tem um pouquinho de preconceito com o estilo, mas de repente é fã de cultura japonesa, procure pela cantora Tsubasa Imamura. Ela é uma japonesa que ela está aprendendo a falar português e ela pega várias músicas brasileiras e faz uma versão mais ao estilo dela, né? Mas sempre ali respeitando a letra, ela canta um pouquinho de japonês no meio e tal. Ela canta bem, toca bem, tem uma voz bonita. Então fica aí também como, de repente, ouvir ela cantando te interesse mais sobre músicas brasileiras. Será bom se... Músicas em MPB. A gente vai disponibilizar então um link de ao menos um vídeo dela cantando e aí você já vai procurando os outros. Sim, altamente recomendada. Sim. É... Agora de jogo, cara. Eu não sei se o Samuel recomendou esse. Mas, cara, o jogo que eu vou recomendar é simplesmente o jogo que eu tô jogando nesse exato momento. Adivinha qual é? É o LOLzinho. FIFA? Não, claro que... LOLzinho. Cara, League of Legends é um jogo fascinante. Eu recomendaria de qualquer forma. É um jogo grátis. É claro que tu pode pagar pra ter as roupinhas dos personagens e pra... Sim, mas no LoL você só paga pra... É, ele tem Otário Coins, mas apesar disso não é nem um pouco obrigatório. É mais pra coisa cosmética ou pra você economizar algum tempo ali pra ter o que você precisa mais. Um pouquinho de tempo, um pouquinho de paciência, você consegue ter tudo de graça. Isso mesmo. Menos as skins, né? Menos a parte cosmética. É, agora com as atualizações tá até liberando mais skin grátis pro Hextech e tal. Mas, cara... Ah, sim, é verdade. E no fim da temporada, no fim de cada ano, né? Cada temporada, você jogando bem, você ganha uma skin exclusiva que, inclusive, ninguém consegue comprar. É só por mérito mesmo. Assim, é claro que, por exemplo, no Brasil é complicado jogar LoL, porque a comunidade brasileira do LoL é escrota demais. Os caras não conseguem perder, tipo, e ficar quieto no seu canto. Eles perdem, tem que sair reclamando dos outros. Eles não colocam o erro em si, eles colocam os erros dos outros. Mas eu acho que não é assim, nem só no LoL, cara. Em vários jogos. Tem vários jogos. Jogos online no geral, né, cara? Pois é, a comunidade brasileira nos jogos online em geral é um lixo, cara. Eles jogam demais. Ou eles estão usando hack, ou eles não sabem jogar e ficam xingando os outros, ou eles simplesmente não jogam. Que é incrível, cara, é incrível. Eles não... por isso que o pessoal americano, europeu e tal, eles têm o maior preconceito em relação com a gente em jogos online. Eles falam que a gente não tem nome. Por culpa disso. A nossa comunidade... E não sem razão, né? A nossa comunidade acaba por se estragar. Sim. Não, mas se você conseguir superar isso, não dar muita bola pra galera aí que gosta de ficar dando rage no jogo, e até porque também tem um recurso de você ignorar tudo que a pessoa fala, né? Ela fala, você não recebe essas mensagens, então você consegue se divertir bastante, ele consegue jogar o seu jogo e conseguir diversão ainda assim. Vocês já fizeram recomendação de filme? Ainda não. Ah, então não pode fazer filme. Eu ainda não falei. Ah, tu não falou anime? Não faz seu anime. O anime que eu vou recomendar, ele é... Ai, como é que eu posso dizer? Ele é levemente violento. Levemente. Ah, começou bem já. Ele é o tipo de... Ele é o tipo de anime que entraria fácil... Gans. Pior. Ele entraria fácil naquela categoria cultura do Stu. Eita, meu Deus. Nossa. Ele vai colocar um hentai, quer ver? É um hentai, com certeza. Quase. Com certeza. Quem aqui já ouviu falar do nome lendário chamado Gonagai? Nunca na minha vida. Gonagai, esse nome me é familiar, mas eu não sei do que se trata. Eu até medo de pensar o que tá é bom. Isso. O negócio é o seguinte. O Gonagai, ele é o criador do... Se não me engano, de pequenos animes, assim, tipo... Ele sempre trabalhou com animes... mais simples, ele trabalhou com uns animes como A Princesa Cavaleiro, essas coisas, junto com Tezuka. Só que ele também fez os animes de mecha, de robô gigante. Ele fez Mazinger Z, ele fez outras séries, e uma das séries que ele fez foi o Devilman. Sim. Só que eu não vou falar do Devilman, que o Devilman é muito leve pro Gonagai. O Gonagai criou... O Gonagai criou o Devilman, que é um anime que conta a história de um garoto que, perto do apocalipse, ele e o colega dele entram num bar à noite e eles são usados como oferendas pro demônio. Aí o colega dele vira o hospedeiro do Lúcifer e ele vira do Devilman. Que... E ele vira do Devilman, que é basicamente, só que como o ritual dele não foi concluído, ele fica com a consciência dele. Resultado, ele usa os poderes do demônio pra combater o colega dele que tá no que o Lúcifer tá possuindo. Mas aí, até aí ainda tá leve. Até nossa, aí caraca. Ainda tá leve. É, porque isso, aparentemente, porque aparentemente no lore do anime, na batalha final, o Devilman perdeu. E aí o Lúcifer acabou com o mundo. Ah, olha só. É um anime deveras cristão. É, aí a continuação do Devilman que eu vou recomendar, que é o Violência. Caraca, ainda tem continuação essa porra. que é o Violence Jack, que basicamente o Jack é um cara maceta, tipo, imagina um cara de 2 metros, grande, que o mundo tá todo devastado depois que o diabo fez o que aconteceu, né? Depois da Batalha dos Dois. Ah, é continuação direta, então? É continuação direta. Dizem porque tem demônios, tem o inferno. E a Terra tá naquele nível de planta dos macacos, sabe? Toda fodida, não tem cidade, tudo... É, Mad Max. Pior, porque tem cenas de estupro, cenas de violência desnecessária, e quando... Toda vez que o Violence Jack chega numa cidade, ela tá sendo geralmente oprimida por um grupo de demônios, ou por alguém possuído por um demônio, e ele vai lá e mata o demônio da maneira mais violenta possível. É tipo um Hokuto no Ken com diabos, né? Com demônios. É, um Hokuto no Ken com demônios. O Hokuto no Ken do Satan. É, não, ele chega. É tipo o desmembramento, cenas com sangue, cenas com estupro. Tem a primeira história sobre uma garota que. Olha a primeira cena do anime: um bando de jovens, um casal correndo, né? De uma gangue. Aí o carro deles tromba, a gangue pega o cara. Corta os braços do cara e depois arranca a cabeça do cara e joga entre as pernas da menina. Depois a menina é violada e aí ela, traumatizada, ela vira uma Red Sonja da vida. Ela começa a caçar os caras. Ah, e aí durante uma das caçadas ela encontra o Violence Jack, que ajuda ela a matar os caras. É simples, simples assim, cara, a história. Super educativo. Super educativo. Realmente muito cristão. É, tipo, vamos dar uma volta pro inferno. Se você quiser, você pode passar isso para suas crianças, elas vão adorar. Assim que elas completarem 18 anos, elas vão estar prontas. Com certeza. Pois é, então vamos passar para quem? Indicação de filmes? Não, indicação o que quiser, cara, não tem restrição. Cara, então vamos fazer de filme, vai. Quem filmes. Fala primeiro? Continue, fique à vontade. Bem, não, fica à vontade, cara. Cara, já que vão deixar eu falar primeiro, acho que, não sei se vocês já assistiram, mas normalmente o povo nerd cultua esse filme e eu adoro. É, sempre que eu tenho chance que tá passando na TV eu assisto, apesar de eu ter o DVD aqui em casa, que é o famoso Guia do Mochileiro das Galáxias. Cara, poxa, esse filme, ele é fantástico. É, eu acho, assim, ele tem uma teoria muito ateísta, é claro, né? Que levaram pro lado científico da coisa e tal. Que ele leva aqui o mundo é feito e tal. É zoado. Não, qual é o problema do mundo ser feito? Qual é o problema do mundo ser feito? Não, é que ele dá a ideia de que... Assim, o criador é ateu e tal. Mas ele dá a ideia de que o mundo foi... Os mundos são criados, entendeu? Eles não são como a gente imagina. Eles não são como a gente imagina. Não, como é que se traz a criação? Sim. Mas aquilo que ele tá colocando não é como se fosse Deus que tá criando. Ele coloca como se fosse um outro ser alienígena, entendeu? E quem disse que Deus não pode ser um ser alienígena? Meu Deus do céu. Porque vamos quem pensar, disse... Vamos pensar. Deus criou a Terra, certo? Então a Terra não existia. Então ele veio de fora da Terra. Ou ele criou a Terra, ou tipo assim, vai ficar que nem. Quem veio primeiro? A Terra ou Deus? Entendeu? Tipo, porque. Deus, do ovo. É, do ovo. Fica Deus e a Terra. Quem veio primeiro? Deus ou a Terra? Porque pra Terra ter nascido, tinha que ter Deus. Então se Deus veio, não veio. Não existia a Terra e Deus criou a Terra, então. Tá bom. Vamos fingir que eu não escutei isso, que tá. Não. Não, porque eu acho a ideia de Deus ser alienígena muito mais foda, porque em vez de um cara limitado ao planeta Terra, um cara que foda no universo é bem melhor, não acho? Mas se ele controla tudo, mano, qual é a lógica? Então o que o... Você, pera, você está entrando num papo religioso mesmo? Sério? Tá, continua com o filme. Antes que a gente mexa com o Alar. Então, próximo. Retrocede. Não, continua. Fala só. Tá, é um filme onde um cara, ele tem sua casa derrubada pra começar, e o amigo dele fala que o mundo vai acabar, eles têm que fugir, eles entram clandestinamente no negócio e tal, eles vão presos, um monte de coisa. É muito legal, No filme eles tentam encontrar a resposta pro universo, a vida e tudo mais. Que no final a resposta é simplesmente 42. É a mesma coisa que 41 mais 1, 43 menos 1, 7 vezes 6. O Jim Carrey teve um filme assim. O Jim Carrey teve um filme assim, o número 42. O filme do Jim Carrey de terror, se não me engano. Sério? 42? Não, não é 42. Cara, falando é de número Jim Carrey. 20 e pouco, né? Não é? Falei de Jim Carrey, eu assisti. Número 23. Eu não sei contar. Eu nunca vi esse daí. Eu não sei contar. Cara, eu assisti o show de Truman esses dias. Recomendo. E aí? Show de Truman. Cara, é um ótimo filme, porque ele conta uma realidade do reality show num ponto que a gente nunca imaginaria que poderia chegar. Será que um dia futuramente a gente pode ver um reality show com pessoas mesmo? Cara, o Big Brother na Hungria teve sexo, na Europa teve sexo explícito, então, relaxa. Rússia, né, também? É, estamos quase lá. Ah, os caras fazem tudo, os caras... Não, é proibido lá essa porra. Ah, é. Então, continue com o guia. O que te atraiu nele? Como você chegou nele? O que me atraiu? Cara, as coisas que ele relaciona de ciência, que eu achei muito legal e tal... E assim, o fato dele ser uma comédia sem ter que usar nada pesado. Ah, uma comédia com classe. Eu acho que é por causa que ela é de origem britânica também. Os britânicos têm um humor muito afiado, muito que vai direto ao ponto, sem exagero. Filme. Vamos lá, quem é a vez? Passa pra algum aí. Acho que é o Samu. Cara, filme que eu tenho visto. Caralho, mano. Boa. Quer falar, Luba? Enquanto eu procuro um filme legal pra falar aqui. Cara, se eu for falar de filme, vai ser no nível de violência, Jack. Pode ser? Ah, vai em frente, a recomendação é tua. Tá bom, então. Então, lá vai. Tá bom. Esse filme é velho. Esse filme é maneiro. Começou bem. Esse filme é uma velha e maneiro. E ele passou na Band. E foi o filme que me introduziu ao universo hentai. Ah, já sei. Ele pode ser visto. Você é uma pessoa muito analista, senhor Luba. Nem gosta de hentai, mano. Esse cara não gosta. Não, imagine que é isso. A pessoa é chegada no alto flagelo. Pois é. Não. Nem gosta de sentar na hora do almoço e tocar. Eu não sou um guitarrista. Que coisa feia, hein? Que coisa feia. Não me julgue. Eu preciso de tratamento e carinho. Olha, não ser julgado. Ninguém te dá carinho, tu se dá carinho. Ah, olha, teu Deus alienígena tá te olhando, hein? Cuidado. Meu Deus alienígena. Cara, tá bom. Falou que tinha um Deus ali. Vai lá. Vou continuar falando do Lenda do Demônio. Não é o Lenda do Demônio, não. Mas embora ele também tenha assistido, passado na Band. Eu tô falando do filme do Macross, que passou na Band. Esse eu nunca vi, cara. Cara, você não curtiu os anos 80 como deveria. Você não viu Transformers, você não viu Macross. Teve um no nosso grupo que não viu a barra de manchete, errado, tá tudo errado aqui. Então, então, calma aí, posso dizer uma coisa? Não é só um. Pode. Tá. Cara, eu tenho 16 anos. Eu nunca vi manchete. Olha aí, nasceu no lugar. Nasceu errado. Volte da. Try again. Não, jogue dado de novo e volte 3 casas. Então, continuando, Macross, o filme, passando sem ter. É simples, a Terra foi pro saco, né? Ela entrou em guerra com uma raça alienígena que atacou ela do nada e sobrou a Macross, que é uma nave colônia espacial que tá os últimos refugiados da Terra. Aí a Macross está sendo atacada por essa raça, ninguém sabe por quê. Então tá, tava essa nave, tava, né, lutando com essa raça, aí, como toda e qualquer raça inteligente e guerreira, eles enviaram um grupo de exploradores pra investigar que porra, que nave é essa, que tá combatendo a gente, nós somos fodões. E aí lá eles descobrem que a raça humana, só que a raça desses guerreiros, ela tinha um diferencial. Os homens e as mulheres viviam separados, tipo numa guerra civil entre homens e mulheres. E lá na raça dos seres humanos, os homens e as mulheres conviviam. E que era a chamada protocultura, que segundo a tradição desses alienígenas, se os homens e as mulheres se juntassem, ia dar merda. E não é que eles estavam certo, porque daí surge a sogra, surge as esposas, surge. Surge coisas como casamento. Surge coisas como. Coisas como casamento, como cunhado. Eles estavam absolutamente certos. E um outro detalhe, que eles tinham lutado tanto, mas tanto, que eles tinham esquecido o que era cultura. Então, ao eles ouvirem música, o corpo deles sentia prazer pelas ondas sonoras, só que eles não entendiam como ou porquê. Tipo, um homem olhava uma mulher pelada, que ele nunca tinha visto, dos alienígenas, e ficava excitado, não entendia. Tipo, Macross não é só um anime de guerra espacial, é um anime de biologia, de conceitos sociais, e tu vê pela perspectiva de um triângulo amoroso entre um piloto, uma major e a cantora, que é o interesse dos alienígenas. Então, fica interessante isso, porque não é só um romancezinho e tiro, ah, vamos matar os alienígenas. Não, os alienígenas têm uma motivação, tem toda uma guerra. E o final... Então ele tem uma discussão ali, né? Sim. Uma discussão mais filosófica. Tem. Tanto é que no final os alienígenas se dividem em dois grupos, entre os que são a favor de proteger a nave e os que são contra, e querem destruir ela. E aí fica a batalha final, é melhor vocês assistirem, que é épico. É tipo aqueles alienígenas. Mas me diz uma coisa, esses alienígenas, eles são tipo como se fossem seres humanos? Eles são parecidos com humanos? Ou... Aí que é um detalhe interessante, eles são humanos, mas eles são gigantes. Tipo, no Macross, as naves viram as unidades, os jatos são chamados Valkyries. Eles são jato, os caça, né, FX alguma coisa, FX com uma numeração, 22, 23. Só que quando eles estão em batalha, eles são jatos que se transformam em robôs gigantes. E os alienígenas são humanoides do tamanho desses robôs gigantes, com armadura. Ah, certo. E eles têm uma técnica chamada miclonização, que eles clonam a si mesmo e mandam a memória para dentro de pequenos clones miniaturizados deles. É bem interessante os conceitos envolvidos, que eles falam de clonagem, vida, criação. E lá na frente, lá no final do filme, tu descobre qual é a relação que os alienígenas têm com a raça humana, o que é a tal da protocultura que eles tanto falam. É muito interessante, e principalmente muita música japonesa, muita música. Pra vocês terem uma ideia, a cantora que interpretou essa música, ela até hoje ela canta nos Estados Unidos numa banda, e ela é muito, muito famosa por lá, porque quando o anime veio pro Brasil e ele passou pela América, não sofreu tantos cortes, mas contudo a música da cantora chegou na versão original, ela ficou muito famosa por lá. Olha só que interessante, não sabia disso. E também o Macross foi responsável pela primeira ídolo virtual da história da humanidade, a Minmay, que é a cantora. Ela é muito lindinha. Ela é a primeira ídolo virtual. E, cara, a voz de uma cantora suprema. E tu ainda pega animação. E é daqueles animes dos anos 80 que tem uma animação tão fodida quanto Akira, sabe? Quanto tão fodida, mas tão fodida. Ah, sim. Que o traço é muito específico. Que tu olha a diferença, por exemplo, o Cavaleiro Zodíaco, os filmes dos Cavaleiros tem água e vinho comparado com a série tem um traço tosco, e os filmes tem aquele traço detalhado, super realista, sabe, naquele nível lá. Sim, olha, muito interessante, cara. Eu só tô recomendando animes, jogos antigos, porque eu trago, eu sou um link com o passado. Eu mostro o caminho pra você. Porque tu é um velho pai, é isso assim? Não, eu sou um link, eu sou uma brecha no tempo. Um rasgo dimensional que em vez de mandar dinossauro, manda joias pro futuro, entende? Mostro, eu sou uma luz que indica o caminho. Tipo, para de consumir Justin Bieber, olha pra trás, escute essa faixa dos Backstreet Boys. Entende? Nesse nível. Aham. Albo Black and Blue. É por aí. Que nem hoje, uma menina tava bem assim. Ah, eu numa sala de discussão. Ah, se alguém assoviar pra mim, Eu não ligo, não importa quem seja. Ah, é? E se assoviar desse jeito? Aí eu coloquei aquela música do Guns N' Roses. Nossa, a Civil War, né? Aí, aquela música do Guns N' Roses que já começa aquele assoviozinho. Aí, ela, ah, mas desse jeito é outro nível. É, por aí. Muito bom. Sua vez, seu filme. Vamos. Tá, então vamos lá. Eu já achei que o filme que é um filme bom o suficiente para falar dele, que é um filme que você encontra até no Netflix, que é o Sem Limites, ou em inglês, Limitless. Detalhe, vocês... vocês viram que o filme tem que ser digno do Sambu, não é do Sambu que tem que ser digno do filme. Veja... Ah, mas com certeza. Eu não consumo nada que esteja abaixo de mim. Concordo. Humildade, ou... Mas humildão. Ah, é. Humildade deixa guardada, né? Só usa em momentos especiais. Então, vamos lá. Esse filme, o Limitless, ele o personagem principal, o protagonista do filme é o ator Bradley Cooper. E ele é um escritor, que ele é decadente, ele recebeu uma grana para escrever um livro, ele já tá estourando o prazo para entregar o livro, ele não começou a escrever nem a primeira página, ele meio que fica procrastinando e tá uma vida meio de merda assim e tudo mais, e ele fica e todo mundo sempre botou a esperança nele, mas ele nunca foi para frente, a família dele já meio que desistiu dele assim. Aí ela pergunta: "Ah, o que tu faz da tua vida? Como é que tá indo teu livro?" Ele sempre dá uma mentirinha assim, mas tá sempre na merda. Então, que em dado momento ele recebe uma pílula de um amigo que fala assim: "Cara, isso aqui vai te ajudar a pensar melhor e tal, não sei o que." E ele vai lá, ele toma essa pílula e ele, assim, repentinamente ele começa a pensar melhor, começa a enxergar melhor, começa a se lembrar de coisas que ele já não lembrava mais, e ele consegue escrever praticamente o livro inteiro, né, a maior parte do livro, todo ali em um dia, e é um livro sensacional. Ele leva pra editora dele, a editora fica maluca e quer continuação e já assina contrato para mais livros, e o bicho, ele, em suma, consumindo essa droga, ele acaba ficando usando todas as capacidades mentais que ele tem. Então ele vira praticamente uma outra pessoa. Então tudo que ele tinha de potencial é despertado, e ele consegue usar ao mesmo tempo, e ele consegue se lembrar de tudo, consegue usar completamente as capacidades mentais e motoras também ao extremo. E daí até que isso tudo, né, durante a duração da droga, que se não me engano é aproximadamente um dia. Só que daí no dia seguinte dá aquela ressaca, sei lá, dá um efeito colateral do uso, que ele fica lá todo detonado, ele fica zoadaço assim. E depois ele vai atrás do amigo dele: "Pô, me dá mais daquele remédio que me deu, aquela droga e tal." E no fim das contas o cara assim: "Ah, pô, não é bem assim e tal, não sei o que." E começa a rolar trama nisso daí. E daí ele consegue eventualmente mais dessas drogas, né? E o efeito colateral acaba ficando cada vez pior. E ele vai nessa, então ele meio que muda a vida dele de um escritor merda, decadente, né? Que acaba virando, cara, tipo, tudo que todo mundo sempre quis ser, o cara acaba se tornando ali com a ajuda dessa pílula. E vai rolando toda uma trama que pessoas acabam seguindo ele porque... indo atrás dele, né, por causa dessa droga. E, tipo assim, as coisas começam a dar tão certo assim que ele começa a chamar atenção, e o bicho, ele acaba, tipo, tudo que ele faz, ele é o cara mais foda do mundo naquilo que ele faz. Ele... Tem uma versão merda desse filme, que é um filme chamado Sem Sentido, que é uma comédia. Você me lembra? Nossa, velho! Sim. É daqueles caras que faz o Todo Mundo em Pânico. É, os irmãos Wayans. É, até que ele fica uma hora... Esse ele, mesmo, ele cara... Ele fica leproso, ele fica andando na bunda dele, ele não sente nada. Eu vi esse filme, cara. Eu lembro de uma cena que ele beija a bunda da mulher à distância. É bizarro. Mas é engraçado. Pelo menos na época foi engraçado. Mas enfim, esse filme, assim, ele é muito bom. Ele é um filme, assim, meio de suspense, meio de thriller, assim, né? Ele tem essa perseguição e tal, e inclusive o filme já começa assim, ele no topo de um prédio assim, meio que prestes a se matar, e depois dá um retcon, começa a contar como é que ele chegou naquele momento. E cara, é sensacional assim, tu vê que o filme, ele é muito bem escrito, tem uns diálogos muito interessantes, ele tem umas sacadas muito boas, assim, tu assiste o cara, tu vê que o cara, pô, o personagem é inteligente, ele te passa aquele sensação de que é um cara que sabe o que tá fazendo e que ele realmente é um cara foda, assim, sabe? Então, é muito interessante, assim, é um filme que eu não ouvi falar muito dele, não ouvi outros podcasts comentando sobre. Ah, continua. Até saiu uma série recentemente que não é tão boa assim. Tá ouvindo? Opa. Ah, tá, desculpa. Sim, tô ouvindo. Continua. Não, tudo bem. Aí esse filme ele não foi muito comentado, né? Mas ele é um filme muito bom, sim, recomendo pra qualquer pessoa. Ele tem também uma série que continua os fatos do filme, se não me engano, um ou dois anos depois. Só que daí, embora tenha também o Bradley Cooper ali na série e tal, tem alguns personagens que teve no filme, mas ele é focado em outro personagem. Mas ele é uma continuação direta. E também ele é interessante, ele é meio que aquele seriado de investigação policial inteligente, assim, tipo Mentalist, tipo Lie to Me, assim, né, que ele foge um pouco do padrão, mas quem gosta desse tipo de série acredito também que vai ser interessante. É meio que uma recomendação aí, 2 em 1. Mas recomendo, Sem Limites, ou Limitless, tem no Netflix, tem por aí, assista, é altamente recomendado, é um bom filme para assistir acompanhado principalmente. Eu acho que acabou o cast. Como é que a gente vai finalizar? Agradecendo redes sociais e mandamos um tchau. Né? Deixe seus comentários no link do cast, diga o que você gostou, o que você acha que possa melhorar pro próximo. E é isso, galera. Basicamente. Da próxima vez, não vai ter ninguém brotando, tá? Só avisando. Então, sigam-me aí nas redes sociais que tem por aí, Twitter ou Dessamu. Me sigam lá, eu volto meio comentar alguma coisa. Falem comigo, eu respondo, sou um cara legal no Twitter. Também encontrem-me no YouTube, no canal Dessamu. Tem poucos vídeos atualmente, mas logo logo vou ter algum conteúdo decente e vocês assinando vão ter de primeira mão cada coisa legal que eu postar lá. Pode me procurar que eu sou legal, eu respondo todo mundo, eu converso com todo mundo e conversaria com vocês também. Acompanhe nosso blog também, de vez em quando tem postagem na nossa. Então fica acompanhando lá. Então é isso. Fechou? Tem o meu blog, o meu Twitter e me procure no Facebook, do Beck Garcia, você não tem como errar, na página regional, que é meu blog pessoal, onde eu falo da região norte, nosso ponto de vista, e também no Twitter regional do SDK, onde você pode fazer atividades ilegais comigo ao vivo, enchendo o saco da celebridade. Hentai. Ui. / Hentai. É o que ele acabou de falar. Sim, também sou uma pessoa que figura constante no site baixohentai.net, eu tô sempre lá. Opa! Então é isso, pessoal. Ficamos por aí. Até a próxima. My fire, pyromaniac, my desire. Thought that you could see the truth till I just burned down the booth. Human torch can't fuck with me. Johnny Blaze, suspect B. Strike him quick, lightning fast. Melt them bitches down to ash. Gasoline, kerosene. Strike a match, ignite the scene. Shit will never be the same. Feel the fury of my flame. Beg for mercy, it won't help. Embrace the ending you were dealt. Seems you fucks will never learn. Now sit back and watch me burn. Felipe, você está entre nós? Você tem algum histórico de labirintite? Que é isso? Cara, será que ele tá dormindo? Acho que ele tá dizendo que ele não quer apresentar. Ali é uma reação mais forte. Ele não quer ser o host. Agora você é o host da terra. Era só falar não, cara. Tá falando, eu já tô tarde de boa, não insiste não. Pode normalizar. Felipe, que porra houve? Usa seus psicotrópicos. Cara, eu acho que ele tá roncando. Felipe, caraca. vai ser o cast mais bizarro do mundo, um participante dormindo. Nossa, realmente. Vamos começar, vai que ele se anima. Como é começar com ele roncando, cara? Isso aí. Porra. Tá bom, vamos lá. Olá, senhores. Tá, 3, 2, 1. Olá, senhores. Bem-vindo à competição. Eita, porra do... Cara, não tem condição não, cara. Cara, o Felipe tá muito louco, mano. Ele tá muito na... Muito sono. Que merda. Felipe? Já? Felipe. Ah, isso vai ficar que nem o Beta, dois caras conversando. Caralho, mano. Felipe. Vou baixar a Hentai, é melhor que eu faço. Felipe, eu estou você com esse cara. Felipe. Ele acordou? Felipe? Será que a gente demorou tanto que ele dormiu, cara? Acho que sim. Caralho, isso foi inusitado. Isso foi realista. Isso é a vida real. Vamos começar a gravar sério. Eita. Não, mas... Não dá pra gravar com o cara roncando, mano. Vai ser engraçado. A gente já tá gravando. Caralho, mano. Eita. É, foi uma vitamina... Agora eu acredito, porque... Ele deve estar com um pouco ferro. Esse vai ser o extra mais maneiro. Vamos gravar sem ele. Cara. Vamos gravar sem ele. É o jeito, né? É só isso. Peraí. Olha, não. Você não está enxergando a coisa da maneira correta. O requisito para gravar, pra gente gravar, a gente combinou que devia ter 3 online. E estamos os 3 online. Estão os 3 online. Daqui. Vamos conversar. Olá, senhores. Vou fazer o seguinte. Não, pera. Eu vou chutar ele da conversa e vou chamar de novo. Ele vai dar aquele barulho de desligação, acho que ele acorda. Tá. Caramba, o bicho tá roncando, velho. Pelo menos ele não tá se masturbando. Acho. Ixi, Maria. Tá. Finaliza aí. É bom que tu já tá. Você tá gravando o plugin mesmo. Caralho, mano. Cacete, mano. Opa. Opa. Oi. Oi. Oi. Tudo bem? Caraca, velho. Acho que ele capotou agora. A gente matou o homem. Cara, certeza que ele dormiu, cara. Ele tava com a testa no teclado nesse momento. Será que ele tinha um ventilador? Tá apertando. Será que ele tinha um ventilador em cima dele? Que isso? Não sei, cara, olha. Homem. Assim, um ventilador não sei, mas devia ter um fole ali assoprando, né? A gente espera o Calil, o Calil. Ah, e agora? A gente espera o Calil, será? Cara... Porra. Assim, ó... Independente de hoje ou qualquer outro dia, eu acredito que ter 3 pessoas gravando fique um papo mais fluido, mas... Só que também se fizer em 2, a gente consegue falar mais coisas cada um. Mais rápido. Vamos tomar um grupo. Não, e o bicho, do nada, a gente falou dele... Aí eu pensei, ele tá zoando, né? Da 20ª, eu já pensei, não, ele não tá legal isso aqui, será, tá certo. Será que o bicho tem narcolepsia ou coisa parecida? Caralho, só foi, ou ele tá muito cansado, ele falou que tá fazendo trabalho, escambau na faculdade. É, não duvido, mas porra, isso é questão pesada, hein? É. Eu achava que o meu sonho era pesado, mas olha, achei alguém que ganha nesse quesito. Ele pode ser um narcoléptico. Porra, totalmente, né, cara? Caralho, mano. É, velho. Vamos ver, será que tem alguém no grupo agora que possa gravar? Algo? Ô, Luba. Fala. Olha só, cara, assim, ó. Só deixa eu ver aqui. Como é que vê mesmo quem que olhou as paradas? Tá, assim, ó, em off, tá? Em off, assim, cara. Uma coisa que o cara fala contigo já faz bastante tempo, tá? Eu não sou gay, não curto isso, então, por mais que você esteja afim de mim, não vai rolar. Ah, droga! Tá, olha só. Isso é quest. Porra, não, caralho, não bota essa merda. Eu tô olhando pra cara do avatar do Felipe e eu estou me questionando. Será que ele vai atender? Ah, não vai. Não, só não vai como não atendeu mesmo. Alô? Opa. Quem está aí? Identifique-se. Olha, eu estou aqui, eu não sei quem eu sou, mas eu não faço ideia. Não sei, que eu não te respondi essa pergunta. Ah, é que eu vi o avatar dos dois. Aí, eu fiquei pensando. Mas tudo bem, eu imagino que a gente vai receber uma chamada daqui pra 1h da manhã. Um cara super assustado dizendo, nossa, eu dormi. Ele, pô cara, foi mal, cara, dormi, cara. Vamos começar.